você conduz meus passos, pra não pisar em falso. Quando mais precisei, conquistei o seu abraço. Sei que nunca foi fácil, coração aos pedaços. Quando na vida obtive os piores resultados, lágrimas de um palhaço. Sei que fui um fracasso, vaso que sempre foi ruim de quebrar, mas fui quebrado. Passado enterrado, futuro que renasce em meio a cinza. Sentimentos que ficam e se refazem, vida que é de passagem. Você tá aqui comigo, dando força e coragem. Sempre seu ombro amigo, não sei se eu consigo. Fui meu próprio inimigo, foram tantas madrugadas preocupada com seu filho, que retorna aqui agora, salvo e convicto. Se hoje estou vivo, foi pelo seu sacrifício. No início um dependente de droga sem noção, agora um viciado que injeta amor no coração. Gratidão por tudo que na vida me ensinou. Quando tava pra cair, foi você quem segurou minha mão. Hoje bem firme, sigo firme com os meus passos. Graças a ti venci, superei os meus fracassos. Gratidão por tudo que na vida me ensinou. Quando tava pra cair, foi você quem segurou minha mão. Hoje bem firme, sigo firme com os meus passos. Graças a ti venci, superei os meus fracassos. Me acolheu, protegeu, abraçou, me amou. Seu carinho, seu afago, seu conselho me salvou. Hoje eu sou grato pela sua paciência, irei retribuí-la por toda a existência. Todos os males que causei, madrugada sem em claro. Onde está o meu filho? Agora estou do seu lado. Receba meu abraço em forma de canção, receba meu carinho, sinta o meu coração batendo acelerado por cada sentimento, por cada lembrança, por cada momento. Cada lágrima que cai representa seu esforço. Acreditou que eu viveria mesmo estando quase morto, no leito hospitalar, entubado na UTI. Quem desacreditou, por sua fé sobrevivi. E hoje estou aqui porque de mim não desistiu. Mãe, muito obrigado, seu amor me conduziu. Gratidão por tudo que na vida me ensinou. Quando tava pra cair, foi você quem segurou minha mão. Hoje bem firme, sigo firme com os meus passos. Graças a ti venci, por tudo que na vida me ensinou. Quando tava pra cair, foi você quem segurou minha mão. Hoje bem firme, sigo firme com os meus passos. Graças a ti venci, superei os meus fracassos. Eu vi o meu filho passando por essa situação muito difícil, mas uma mensagem que eu deixo para todas as mães é que nunca desistam dos seus filhos. Acreditem, isso é uma fase muito difícil nas nossas vidas, mas um dia isso passa. O que é mais importante são vocês, somos nós, acreditarmos que um dia eles irão superar tudo isso e nunca desistirmos deles.